Que eu não deva amar. Eu amo e sou feliz assim. Amo, não há por que eu precise mudar. Eu amo, pois tenho da Bíblia Sagrada que me trouxe a paz. Amo a palavra da vida que ao céu me convida e vida me traz. Amo a sã consciência do dever cumprido e sigo a da Bíblia Sagrada que me trouxe a paz. Amo a palavra da vida que ao céu me convida e vida me traz. Amo a sã consciência do dever cumprido e sigo a que eu não dei.